Cristo eu confesso, a verdade é luz. A dor no coração, por meus irmãos que eu amo. Israel escolhido, por glória e promessa. Nos vasos de misericórdia, a esperança se levanta. Oh Deus, tua graça nos alcançou, chamando que não era. O teu amor nos trouxe, filhos do Deus vivo. Em ti somos um, em fé nos unimos. Oh, que grande amor! A pedra de tropeço, o escândalo que é, mas todo aquele que crê não será confundido. Na justiça da fé, encontrando a verdade, teu poder se revela em nós, a eternidade. Oh Deus, tua graça nos alcançou, chamando o que não era. O teu amor nos trouxe, filhos do Deus vivo. Em ti somos um, em fé nos unimos. Oh, que grande amor! Compadece-te, Senhor, do nosso coração. Em ti encontramos paz, em tua direção. O que somos, Senhor, é por tua eleição. Em ti, ó Pai amado, temos salvação. Oh Deus, tua graça nos alcançou, chamando que não era. O teu amor nos trouxe, filhos do Deus vivo. Em ti somos um, em fé nos unimos. Oh, que grande amor!